Ah, Senhor, eu te agradeço pelos livramentos, pelos milagres que não param na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Te agradeço porque tudo está no controle. Tu és o meu pastor, meu Senhor, Deus da minha salvação. Tantos motivos que meu coração não consegue guardar, tantos milagres e livramentos que tu, grande Deus, realizaste em mim. Precisaria de Oh.